Jamaica, mais chão, pá doido pirá, pá doido pirá, pá doido pirá, pá doido pirá, pá doido pirá. O fim dos passos, diante aos direitos, as últimas palavras forçam meu silêncio. Olho no olhar de gama, despedi-me em seus braços e abraços. As formas simples que expressam o espírito quando algo sincero é de corpo e calma. Vão das linhas aos laços da alma, cada palma despirida aos palhaços. Quando o riso se salva, procura de espaços. A felicidade maior de outros caracterizam traços ao trauma e não dão litrela. Mais fácil pra quem é da panela a seguir cenas do próximo capítulo de Barbarella. Em que estrela bela da janela não estrela fela. Uma vez Cinderela, novas menções à tela dela. Quando vence a vela de quem zela a favela, o velho pouco mortadela, meu de estilo tarantela. Cremogema sem canela, dispensa novela em parcela. Quando encontra-se frente a frente, sentimentos em estados desunidos por cada paralela da cela, daquele que a pele dá nela na sala. A pergunta ao ar de quem foi Mandela. O MC que duela a capela, deixa a sequela. Cancela o adversário antes do tempo ao tempo que tal diria ele que amarela. Um, dois, dois, três, três, três, quatro. Filha da puta e só rimador lado a lado. Fita dominada, ai, nem se coça. Olha no meu olho e vê que é mó responsa. Não vai perder a conta, acha que tá tranquilo. Os mano tão no gelo, prevenido, ganhando movimento. Vendo qual que é, jogando no um, dois de Garrincha e Pelé. É, pau no cu dos cu, é, vou de norte a sul. É, verso de verdade pra fuder todos cu. É, sai fora ziquezira, deixa nós a pampa. Rodar o Brasilzão pra montar a nossa banca. Aumenta o som pra doido pirar. Em Porto Alegre, Recife e BH, pra tudo quanto é quebrada que se identifica. Que o bicho pegue, eu sei que a rima predomina. Firma Salvador, Florianópolis, Santa Catarina está em choque. Os mano e as mina diz no olhar, quem serve quem não serve em Cuiabá. Segue a rima, quem diria. O som número um da periferia. Mapa de gíria, de estilo suburbano. A mesma sintonia, 4P o plano. O verdadeiro enquadro, o sonho utópico. Paz, junta todo o tráfico e é lógico. Paz no Rio, pros morros do Rio. Nem me viu, cotidiano periférico unificado. Lado a lado, de ponta a ponta apaziguado. P-R-E-T-O-B-O-M-B-A. Pra doido pirar, pra doido pirar, pra doido tirar, pra doido pirar. Jamais tô aqui, pra doido pirar. S-P, pra doido pirar. Rio de Janeiro, pra doido pirar. Ceilândia, pra doido pirar. Jamaica. Filhão da puta. Um, dois, três. Filho da puta. Três, louco truta. Eu, X, Marechal, tô aí na luta. Correndo de quem me segue, não tente, não negue. Meu rap não para na minha cabeça. O Black, pau é da parada. Não tô aqui pesadelo. Mandando, batendo, correndo dos homens assim o tempo inteiro. Eu não desisto, insisto, tô firme na onda. Furioso uma rima, eu também sou preto bomba. Sai de perto, X não deixa quieto. Lenda de São Paulo, tem que ser o cara certo. Abraço KLJ, outro pro meu irmão. Sai da frente, Marechal. Pei, pei, pei. Se abaixa maluco, rajada de fala. Nego pede bênção, pior do que bala. Quer tempo pra quê? Tá rindo de quê? Te fecha o otário e vai se fuder, meu irmão. Tenta de novo então. Roubou minha fala, roubou minha letra, roubou a minha produção. Se acha esperto, inteirado, sua puta vadia. Chupava altos pau no cemitério todo dia. A letra é forte, tomo cinco boque. Energia negativa, não ligo pro choque. Minha fala vai mais de 10 mil de potência. violência. Se liga, malandro, se liga, otário, entende a ciência. Isso é só de assalto, otário, mãos ao alto. Não quero nada de você, não entende, sou lobo do asfalto. Preto, furioso, na rima, moleque, torava prima. Futuro fudido, perdido, fudeu pra caralho, virou cafetina. Na noite tô esperto, vivo na silhueta. A sombra da morte na minha cola, puxando uma escopeta. Brasil 500, no descobrimento, eu só lamento. Tô na correria, tô correndo contra o vento. Cabeçada toda aqui bacana. Meu Marechal, X3, puro tri. Eu tô ouvindo direito, já tão pedindo bi. Segue a rima, põe a mão pra cima. Segue a rima, põe a mão pra cima. Segue a rima, põe a mão pra cima. Segue a rima, Marechal de esquina. Santo Pé. Academia Brasileira de Rimas, freestyle, vai de baile em baile, a Cali, a qualquer lugar. Só não pode parar, isso aqui eu posso fazer improvisar a qualquer hora, sem demora. Sua mãe pode pedir pra eu sair fora desse disco, mas eu continuo, eu corro risco. Pois no toca disco eu faço meu scratch, faço também back, sou DJ Jamaica e sua nova filha, que tá lá em Brasília, foi visitá-la. Agora volta pra cá, antes cantava com cabala. E hoje é meu parceiro Giz, quando as mina, os mano pedem bicho, pra ele cantar, ele faz todo mundo feliz. Tá todo mundo em casa, pondo o microfone em brasa. Eu já falei que não sou o rei, Marechal de Souza, o santo, tipo Roberto Carlos. Não é gay, faço meus abalos lá em São Gonçalo e Niterói. Não é papo de playboy, cowboy, pela saco, foi pro saco. Enquanto eu ataco, faço em placo no meu rap, no meu MC. Quem não conhece freestyle, estilo livre, é isso aqui. Pode ser em Cuba ou em Aruba, tirar umas férias. Aquelas rimas suas tão mais que velhas, guardadas no armário. Você não conhece o meu trabalho, então não vem tirar o Jamaico, X e o Souza pra otário. Se você quiser igualar o nosso nível, trouxa, pega um atalho.